Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Puta, caralho! Chupa, meu! Chupa! Porra! Começou a Holanda a errar o pênalti. Vai, acerta. Acerta! Não! Não! Não, Martin! Vai perder. Porra! Esse lanche é meu, caralho! Hoje tô em cima aqui. Tô pudo! Agora é Argentina! Tô pudo! Ixi, Kel, perdeu 5 reais pro teu pai, Kel! Oh, meu Deus do céu! Perdeu 5 reais! Vai perder! Vai perder! Não, vai ganhar, Holanda. Bora, Argentina. Ah, meu Deus do céu, vem acertar. Errou duas vezes. Não, não, não. Vai logo, vai, Holanda. Vai, gol. Gol. Eu tô saindo pra Holanda. Vai perder. Vai perder. Vai acertar. Você não vai na Argentina não, meu pai. Isso aqui já é nosso. Vai errar, vai acertar. Vai acertar. Acerta o gol, vai. Bora, 2-3. Vai perder a Argentina. Vai perder. Eu tô com o balão na mão. Vai perder! Vai perder! Vai errar! Vai perder! Pra fora! É, pra fora! Porra! Pra fora! Burro, moleque! Chupa! Ai, meu Deus, se errar, acabou. Acerta. Vai, Holanda. Vai, Holanda. Boa! Empatou! Lautaro Martins. Acerte! Vai errar, Lautaro Martins. Eu consigo flexar agora se você acertar. Vai errar, Lautaro Martins. Se você acertar, o Thiago vai pagar 15 flexão. Vai errar. 20. Vai errar. Amanhã vai ser Portugal. Eu vou torcer pro Portugal. Isso sim, amanhã. Oh, droga, porra.